Por mais forte que seja a tempestade, uma hora eu sei que vai passar. Por mais forte que sopre o vento, ele veio pra provar. Tua fé na provação tem que ser como a fé de Gideão, pra lutar e vencer e conquistar com poder. O verdadeiro crente não tem medo da batalha. Se preciso, chora a noite inteira pra vitória receber. Pois a lágrima de um cristão move o coração de Deus. Sendo assim, levanta do seu trono pra te dar vitória. Quem disse que você está perdido? Tua vida não tem jeito, vai ter que ver. Este vento está virando agora vento de milagre pra você. Quem falou que você não ia passar a provação? Vai ter que ver você sorrindo. Como isso é lindo. É certo que na luta dá vontade de parar e se entregar, mas eu olho a cruz, vejo que minha vitória já estava garantida por Jesus. É por isso que eu canto noite e dia, dia e noite. Nessa luta não tereis que pelejar. Ele peleja por mim. Para o mundo muda história, para o tempo que faz chover, só pra me defender. Esse Deus que eu conheço pega sempre o menor e faz ser o maior. Foi Deus que falou que nessa luta não tereis que pelejar. Ele peleja por mim. Para o mundo muda história, para o tempo e faz chover, só pra me defender. Esse Deus que eu conheço pega sempre o menor e faz ser o maior. Não tem jeito, vai ter que ver. Esse vento está virando agora vento de milagre pra você. Quem falou que você não ia passar a provação? Vai ter que ver você sorrindo. Como isso é lindo. É certo que na luta dá vontade de parar e se entregar, mas eu olho a cruz, vejo que minha vitória já estava garantida por Jesus. É por isso que eu canto noite e dia, dia e noite. A vitória é minha. A vitória é minha. Se hoje está passando pelo vento por uma tormenta, saiba que vai passar. Este vento só existe em sua vida pra soprar o que ruim está, impedindo o que Deus preparou pra te dar vitória. Se hoje está passando pelo vento por uma tormenta, saiba que vai passar. Este vento só existe em sua vida pra soprar o que ruim está, impedindo o que Deus preparou. Preciso de ti. do Espírito.